tua palavra é fonte que corre, penetra e não morre, não seca jamais. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Palavra de fraternidade. E o texto de hoje, sábado, Lucas 16, 9 a 15. Lucas 16, 9 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: Fazei-vos amigos com riquezas injustas, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas coisas pequenas será fiel nas coisas grandes, e quem é injusto nas coisas pequenas, se-lo-á também nas grandes. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar a outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não falei que seria uma resposta? Não podeis servir a dois senhores. Padre, mas o testemunho que nós acabamos de ouvir de São João del Rei não fala de dois senhores. Fala. Mas o Deus é o mesmo, não é o mesmo. Existe um Deus vivo e verdadeiro. Aquele que se revelou a Abraão, Moisés, Jacó. Plena revelação em Jesus Cristo. Esse é o Senhor. O fim último de todos nós é Deus, mas há um caminho que o leva a Ele, o caminho que nos faz perdermos na estrada. Filhos, filhas, não podemos servir a dois senhores, então aqui vem a palavra idolatria. O que é idolatria? Rapidamente alguém pode pensar que idolatria é imagens. Não, não, por favor. Imagens são sinais. Idolatria é qualquer coisa na minha ou na tua vida que tenha maior importância que Deus. Isso é idolatria. Pode ser o dinheiro. Idolatria pode ser uma compulsão. Idolatria pode ser a sexualidade desregrada, a idolatria pode ser o desejo de ter. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o altar central do nosso coração. Se não for Deus, é idolatria. No coração só pode ter um Senhor: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É sábado e convido você a mergulhar no amor do Pai. Abba, Paizinho, Pai querido, Pai amado. Vamos juntos fazer essa experiência na misericórdia. Obrigado àqueles que ligaram em pleno sábado, viu? E participaram comigo no 0 operadora 41 3221 6070. Esse é o número para você ligar, rezar o terço ou falar ao vivo comigo no programa da manhã. 0 operadora 41 3221 6070. O mesmo número que você pode ligar se não consegue falar comigo, deixa a sua intenção. Dê Deixa esse Deus te abraçar. Deixa esse Deus te envolver. Sozinho nada serei. Tá escutando? Em ti me apoiarei. Sou teu filho. Eu sou teu filho. Abraça-me. Tá escutando? Ô, Pai do céu, um pouco de carinho, Senhor, é o que precisamos. E eu estou vendo de Divinópolis, Minas Gerais, a Rosilene, Senhor meu Deus, nesta hora da misericórdia, peço que abra uma porta de um emprego para o meu marido William. Rosilene, Deus proverá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.